ao Geral Divino e ao Romualdo Santilo, que esteve aqui me substituindo durante esses dias. Muito obrigado a todos. Acompanhei tudo o que aconteceu na política de Goiás, do Brasil, as notícias apresentadas diariamente pela nossa equipe e também aquilo que está acontecendo aqui na cidade de Anápolis. Nossos agradecimentos a todos aqueles que estiveram aqui levando o programa da sua forma normal ao conhecimento dos nossos ouvintes. E estamos aí novamente para o trabalho em favor da comunidade brasileira. Da comunidade brasileira, mas de uma forma especial para os goianos, para os anapolinos, de forma bastante especial. Bem, e eu saí, a crise da Operação Monte Carlo estava em pleno desenvolvimento e continua até no dia de hoje. Os principais jornais do Brasil, os principais meios de comunicação do Brasil falam quase que diariamente ou diariamente em notícia de primeira página sobre o andamento da Operação Monte Carlo, que é aquela operação que iniciou para dar combate ao jogo ilegal programado através de caça-níquel e também através de bingo eletrônico, mas que aumentou as suas garras para outras partes e se transformou num escândalo nacional, com envolvimento de políticos, envolvimento de empresários, enfim, uma coisa que parece não ter fim. Olha o jornal Folha de São Paulo, edição de hoje, está dizendo que os advogados do Carlos Ramos, o Carlos Cachoeira, tomou uma decisão. Cachoeira diz que escuta é ilegal e quer anular as provas. Isso de acordo com a principal manchete do jornal Folha de São Paulo, edição de hoje. Para a defesa de Cachoeira, vínculo do empresário com o senador Demóstenes Torres deveria ter levado o caso ao Supremo Tribunal Federal. O empresário Carlos Cachoeira, preso sob acusação de corrupção, usou o vínculo com o senador Demóstenes Torres, ex-democrata, para tentar anular na justiça a validade da investigação da Polícia Federal. Os repórteres Leandro Colom e Fernando Melo dão essa informação hoje na primeira página do jornal Folha de São Paulo, a notícia mais importante daquele diário paulista. Na defesa apresentada em Goiás, seus advogados, advogados de Carlos Cachoeira, alegam que o caso, por envolver um parlamentar, pelo menos de forma clara, decisiva, o senador Demóstenes Torres, por estar ele envolvido na questão, o caso deveria ter sido remetido ao Supremo Tribunal Federal e que, portanto, as provas obtidas por decisão judicial de primeira instância são ilegais, segundo o advogado de Cachoeira. Essa notícia está no jornal Folha de São Paulo, edição de hoje. Os senhores sabem que a Constituição brasileira determina que, para investigar um parlamentar federal, seja deputado federal ou senador, o caso tem que ser observado pelo Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal pediu autorização para investigar Carlos Cachoeira. E sem que ela soubesse, apareceu na discussão a figura do Demóstenes Torres e também outros parlamentares. A polícia não pediu autorização para investigar telefonema do Demóstenes, mas sim o telefone de Cachoeira. E lá no telefone de Cachoeira apareceram pelo menos 298 ligações com o Demóstenes Torres. e a Polícia Federal não poderia, por isso, deixar de fazer a investigação. E fez a investigação. Agora essa questão vai ser decidida no Supremo Tribunal Federal para saber se as provas arroladas ao processo têm validade jurídica ou não. Essa é uma questão que vai ser examinada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é importante salientar que o mal político, aquilo que poderia causar de mal à política brasileira, isso já foi causado. Não há a menor dúvida. A política brasileira está desmoralizada, ainda mais com esses fatos que são publicados diariamente. Porque não é apenas o envolvimento de políticos com uma atividade considerada ilegal, uma contravenção penal. No caso, por exemplo, o jogo do bingo e também do caça-níquel. Mas é porque há envolvimento outro que pode realmente mostrar a podridão que se encontra em vários setores administrativos. Quando se fala na corrupção de uma empresa como a Delta ganhar concorrência para fazer o preço superfaturado e depois dividir o lucro da maracutaia com políticos, isso é uma questão que interessa a toda a sociedade brasileira. Isso não tem nada a ver com o jogo ilegal. Essa é uma corrupção que deve ser fanaticamente combatida e de forma total e absoluta pela sociedade brasileira, pela imprensa de uma forma geral. Se a matéria ela tem validade jurídica ou não, a justiça vai decidir. Mas que foi um escândalo, não há a menor dúvida. Ninguém contesta a gravação da polícia. Só fala que a Polícia Federal precisava ter autorização do Supremo Tribunal Federal, porque tem político que tem mandato importante de deputado e senador e que está incluído na denúncia. Mas acontece que essa denúncia, ela teria que ser feita de qualquer maneira, porque ilegal ou não, o certo é que botou para fora todo esse sistema altamente comprometido. Então, se ele vai ganhar ou não, para que a prova não seja aceita, é uma questão lá no tribunal. Agora, que politicamente já trouxe um estrago que não tem tamanho, não há a menor dúvida. Hoje, por exemplo, o presidente nacional do DEM, o José Agripino, ele está dando uma notícia aqui interessante. O presidente do DEM Nacional, do Partido Democrata, senador José Agripino Maia, partido ao qual pertencia o senador Demóstenes Torres, também defendeu a cassação do senador Demóstenes Torres, que está sem partido por sua ligação com o chamado esquema que foi desvendado pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo, que era a contravenção de jogos ilegais. Diz o Agripino: não sei se o senador Demóstenes Torres cometeu algum delito, mas que ele faltou com o decoro parlamentar, não há nenhuma dúvida. A cassação dele, Demóstenes, é obrigatória, afirmou o Agripino. Demóstenes responde a processo de cassação no Conselho de Ética do Senado por quebra do decoro parlamentar. O que aparece na gravação, seja ela válida ou não para um processo regular da justiça, o que aparece na gravação é altamente comprometedor contra Demóstenes Torres. Essa não é uma atribuição de senador. A atribuição de senador é outra, completamente diferente. E ele estava usando o mandato de senador para outros fins que não eram aqueles que são da sua atribuição. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a palavra do prefeito Gomide e vamos analisar, né, a fala do prefeito Gomide, publicada no jornal O Popular, edição de hoje. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial, Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Um plantão com poucas ocorrências, porém graves. Infelizmente, mais mortes foram registradas na delegacia da Polícia Civil. Uma morte acidental de um acidente grave registrado ontem na BR-153, na zona rural próxima à cidade de Teresópolis. Acabou ceifando a vida de Célio Felipe Alves, de 38 anos de idade, um churrasqueiro residente naquela cidade. O comunicante foi a Ana Célia Alves. Ela contou na delegacia que é irmã da vítima. Ontem, por volta das 18 horas, ele morreu em um acidente automobilístico, quando o motorista perdeu o controle de uma caminhonete S10 da cor verde. Ela não soube informar a placa deste veículo. O veículo capotou e caiu numa ladeira. O Célio foi jogado para fora do veículo e, infelizmente, morreu na hora. O motorista, o Johnny Rafael de Oliveira, de 27 anos de idade, está internado com politraumatismo. Foi levado para Goiânia em estado gravíssimo, num helicóptero do Corpo de Bombeiros. Lamentavelmente, esta ocorrência acabou indo parar na delegacia da Polícia Civil. E não foi a única morte registrada de ontem para hoje no plantão da polícia. Olha, mais uma morte a esclarecer. Tudo leva a crer, leva a entender que foi um suicídio. Morreu o francês Yves Bernard Albin, um fazendeiro residente na cidade de Abadiânia. Comunicante foi o Edivaldo Martins. Ele contou na delegacia que a vítima foi encontrada morta com uma corda passada no pescoço. Ele não soube informar os motivos, a causa deste enforcamento. O fato acabou vindo parar na delegacia de posse de uma procuração da embaixada francesa. O Edivaldo Martins registrou a ocorrência e requisitou a liberação do corpo junto ao Instituto Médico Legal. Este fazendeiro morava na cidade de Abadiânia, mas como Anápolis atende dezenas de municípios, o fato acabou vindo parar na Delegacia Geral da Polícia Civil. E como não podia faltar, pelo menos um roubo à pessoa foi registrada no último plantão da Polícia Civil. Mais uma vez, alvo fácil, as mulheres. O que tem de mulher assaltada em Anápolis é uma grandeza. E os ladrões têm se modificado, eles estão assaltando a pé, de carro, motocicleta e agora, para variar, até de bicicleta. A vítima foi a Jaqueline Pereira da Silva, uma balconista residente no Jardim das Américas, terceira etapa. Ela contou na delegacia que estava trafegando aqui pela rua 14 de julho, quando ela foi abordada por um ciclista. Esse ciclista jogou a bicicleta na frente desta vítima e anunciou o roubo. Pois é, ele, apontando uma arma para a vítima, tomou a sua bolsa com vários documentos pessoais. Depois o ladrão acabou fugindo, tomando rumo ignorado. É assim que fazem os ratos. Primeiro eles roubam, depois eles correm, não é? Pois é, esse aqui podia engrossar a cela da Delegacia Geral, né? Pra ficar esperto, assaltando mulheres aqui na região central de Anápolis. Só lembrando que o ladrão fugiu, viu? Não foi preso. Está por aí, assaltando mais alguém. E para finalizarmos, mais uma pessoa foi presa e autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Anápolis está parecendo o Velho Oeste. Semana passada, o cidadão foi preso com uma 765 e um revólver 38 e uma caixa de bala. De ontem para hoje, o cidadão estava andando na rua com uma carabina nas costas. Pode um trem desses? Fato ocorrido no bairro Frei Eustáquio. Foi preso e autuado em flagrante o Eliezer Rocha Miranda. A polícia fazia o patrulhamento quando alguém gritou: tá armado, tá armado. Ele ainda correu da polícia, evadiu-se do local no veículo com essa carabina. A polícia teve que atirar contra o veículo para que o mesmo parasse. Foi encontrada uma carabina municiada. Foi levado para a delegacia, foi preso e autuado em flagrante, mas é um crime afiançável. Essas foram as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Comissão de juristas que prepara anteprojeto da reforma do Código Penal no Senado aprovou ontem a criminalização do enriquecimento ilícito. significa que precisam responder na justiça os servidores, juízes ou políticos, por exemplo, que não puderem comprovar a origem de valores ou bens, sejam eles móveis ou imóveis. A previsão de pena varia de 1 a 5 anos. Além disso, o bem deverá ser confiscado. Para o relator da reforma, Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, trata-se de um momento histórico na luta contra a corrupção no Brasil. O anteprojeto será entregue até o fim de maio para a votação do Senado. Em seguida, as modificações serão apreciadas pela Câmara. Notícias da Manchester. O estado clínico do cantor Pedro Dantas, de 24 anos, filho do sertanejo Leonardo, teve pequena melhora ontem. Após parada cardíaca de 6 minutos na madrugada, à tarde, a febre passou. Mas a função renal ainda preocupa os médicos. Ele está internado em Goiânia desde sexta-feira, quando sofreu um acidente. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar teve um aumento ontem em relação ao real. É a maior valorização do dólar durante o ano de 2012. Um dólar comercial está valendo nesta manhã de terça-feira R$1,881, superou a barreira de 1,88. Então o dólar comercial está valendo hoje R$1,881. Já o dólar turismo está valendo R$1,98. O dólar paralelo, R$2,03. Notícias da Manchester. Bem, toda a imprensa nacional traz a notícia hoje que o presidente nacional do DEM, o senador Agripino Maia, que é do Rio Grande do Norte, defendeu ontem que a CPI mista lá do Congresso Nacional, de deputados e senadores, investigue também os negócios da Delta com todos os estados brasileiros em que a empreiteira presta serviço. Na área federal já está sendo feito isso. Agora o Agripino quer que investigue não só o estado de Goiás, mas outros estados onde a Delta presta serviço também. Há uma reação daqueles que não querem, porque acham que pode envolver muita gente. Malmiro Teixeira, que é do PDT do Rio de Janeiro, diz que quer que investigue o Rio de Janeiro, Goiás, mas que investigue também outros estados brasileiros onde a Delta tem contrato com prefeituras e também com governos estaduais. Bom, aqui tem no jornal O Popular, edição de hoje, que o prefeito Antônio Gomide, da cidade de Anápolis, do PT, diz que o caso Carlos Cachoeira causou grande descrédito da classe política com a população. Não há a menor dúvida. Está correto, Gomide. Se o cidadão não exerce com dignidade o cargo para o qual ele foi eleito e foi conduzido pelo povo, e se ele faz coisa que compromete a sua honorabilidade, compromete a sua conduta, é claro que isso desgasta esse político junto com a população e atinge de forma indireta a todos os demais políticos, porque há uma certa precaução do povo em relação à atividade política. Aí tem entre aspas as palavras do prefeito de Anápolis, Gomide, a sessão Giro, edição de hoje, do jornal O Popular. Procuram nos envolver de todas as formas. Não tem sequer uma fala gravada minha que ele, com ele, e os dois fatos apresentados, não aconteceram. Isso aqui é falando sobre as notícias publicadas na imprensa nacional envolvendo o prefeito de Anápolis. Em conversas, principalmente, do Cachoeira e do Demóstenes Torres, falando de contatos que tiveram com o Gomide, prefeito de Arapos. E diz mais aqui: a proposta da Queiroz Galvão para a prefeitura pagar dívida de quase 20 milhões de reais, ela não foi concretizada. E diz mais: o senador Demóstenes Torres não conseguiu liberar a emenda para a obra em Anápolis, que seria, é claro, feita aí pela Delta. Ele não fala isso, mas era a Delta quem faria a obra de Anápolis nessa emenda que seria liberada pelo senador Demóstenes Torres. E diz mais ainda Gomide: ele defende a CPI do Cachoeira e fala o seguinte: dará a oportunidade de mostrar quem, de fato, fez negócios ilícitos. Mas frisa que é contra a Assembleia Legislativa investigar os contratos de prefeituras com a Delta. Quem fiscaliza município é o TCM, que são as câmaras municipais. E diz mais o prefeito: o prefeito Gomide informa que não vai suspender os contratos da Delta. E diz que o Gomides disse: são serviços essenciais à população. Fizemos revisão de todos eles e estão todos regulares. Bom, mas que há uma dúvida, há. 3 milhões e 400 mil reais para fazer um serviço que até 2008 era feito por 700 mil é uma coisa inadmissível. É o que a Delta cobra para fazer a limpeza de Anápolis. Hoje, Anápolis, que tem 400 mil habitantes, 340 mil habitantes, aproximadamente, Anápolis tem. Cada habitante paga R$10 por dia, por mês, para fazer a limpeza aqui da cidade de Anápolis. É uma coisa que nenhum outro povo do mundo paga tão bem a Delta como agora. Agora, a outra questão é a seguinte: por que que é que um prefeito do PT, que recebeu aqui a presença de ministros, que tinha o apoio do governo federal, um prefeito que tem um irmão que é deputado, iria precisar do Demóstenes Torres, que era que continuava sendo um severo crítico ao governo federal? Por que que o Gomide, com toda a liberdade que tinha, iria precisar do Demóstenes para arrumar verba para ele? O Rubens Ottoni é representante da cidade, é representante e irmão do prefeito. O prefeito é do partido do Lula e da Dilma. Tem ligação com ministros. Por que ele iria precisar do Demóstenes para trazer verba para Delta realizar serviço? Não foi realizado realmente, não, porque estourou a Operação Monte Carlo. Se não estoura a Operação Monte Carlo, provavelmente o dinheiro já teria chegado. Não chegou porque a Polícia Federal estourou aquilo que era um cancro que existia na política brasileira e que a Operação Monte Carlo está mostrando. A outra questão: por que o prefeito precisaria de um senador discutir acordo com a empresa Queiroz Galvão? Ele dizendo que os 10 milhões que seriam abatidos seriam para fazer asfalto. Ele tem a porta dos ministérios, qualquer ministério, aberta. Por que precisaria fazer um acordo entre a Delta, Queiroz Galvão, envolvendo Demóstenes Torres e outras pessoas que não têm nada a ver com essa questão? Além do mais, a Delta é a empresa que mais tem sido beneficiada ultimamente. Quem não se lembra do dia que o Juquinha da Valec esteve aqui, no encontro do qual participou também o prefeito municipal, participaram autoridades, participaram também outros empresários, e que anunciou que iria fazer o parque horizontal desde lá do Trevo do Daia até chegar ao Parque Onofre Quinan. 10 milhões seriam gastos lá. Qual a empresa que ganhou? A Delta. Quem realizaria o serviço seria a Delta. O dinheiro que iria ser encaminhado pelo Demóstenes Quem iria fazer o serviço? A Delta. Quem é que está pleiteando aqui, inclusive, a fazer a operação do transporte em Anápolis? Os senhores sabiam que a Delta está com ação da justiça para tentar fazer com que haja uma concorrência e ela possa participar como empresa que tem interesse em explorar o transporte em Anápolis? São coisas que precisam ser devidamente esclarecidas. E isso não vai ser defendido lá no Congresso Nacional. Quem vai resolver isso é a Assembleia Legislativa. É lá na CPI da Assembleia. Olha, não há coisa melhor, já disse um político norte-americano, do que o sol para ser o principal desinfetante de qualquer coisa de errado que acontece. A clareza, a transparência fazem com que haja realmente cura de tudo aquilo que está doente. Quem não deve, não teme. Seja a Assembleia na Câmara Municipal, seja a Assembleia em Goiânia, seja a CPI no Congresso Nacional, onde quer que seja. Quem não deve, não teme. E por isso, deve ser o primeiro a defender a transparência dos seus atos. Mas que é estranho, não há dúvida, que é muito estranho o que está acontecendo. Bom, e agora vamos àqueles que telefonaram para 3943-9303. 3943-9303. E deixaram aqui as suas mensagens. Vamos lá. Fala, comunidade. Bom dia, eu sou morador aqui do bairro de Lourdes. Eu queria dar os parabéns para a equipe aí da Paviarte aí, pelo péssimo serviço prestado tanto buraco. Eles passaram aqui na Avenida Tocantins, aqui na quadra 74, só tapou os buracos grandes, os pequenos ficou. Aqui ficou 4 buracos pequenos, eu vi um cara falando para o outro que ia deixar eles, não ia tampar, porque daqui a 11 anos ele estava grande e tinha serviço para eles de novo. Isso é uma vergonha para a cidade de Anápolis. Como é que uma equipe vem tapar os buracos, já que é para tapar no tampa geral, que cara tem problema, mas não, tampa só os grandes e deixa os pequenos. Aí também indignação. O prefeito não quer saber de nada, manda as empresas fazer o que quer, ninguém fiscaliza, por isso essa bagunça. Parabéns pelo péssimo serviço prestado aqui em Anápolis e tapa buraco. Fala, comunidade. Bem mais tranquilo. Sou o Paulo, morador aqui do bairro, Helena Parque. Vem reclamando várias vezes sobre a questão da erosão aqui no bairro, mas até o momento o prefeito não deu nenhum parecer, nem órgão nenhum se pronunciou a respeito. Simplesmente vamos ver se a população anapolina, quando pensar em chegar a época de eleição, ver se ela pensa em votar no prefeito que tem um compromisso e ético com a população, não esses prefeitos que gostam de brincar de fazer praça na cidade, pois o negócio de praça não garante nada para a população. A rede de saúde de Anápolis, principalmente a saúde histórica, é uma calamidade. Pois, domingo, eu estive no hospital, simplesmente fiquei 5 horas aguardando um ortopedista, um senhor de idade aguardando também atendimento para precisando de uma UTI, simplesmente eles não pronunciaram nada, esperaram o caso vinha falecer para poder pronunciar alguma coisa. Cadê o nosso prefeito que se diz fazendo propaganda na televisão, dizendo que a saúde de Anápolis está excelente? Ele tinha que ter mais vergonha na cara e compromisso ético com a população. Esse fica o meu agradecimento. Uma boa tarde para todos. Fala, comunidade. Bom dia, Demar Santino. Aqui é o Cosmo do Residencial América. Demar, a respeito da RA25, até hoje eles não vieram arrumar a rua está intransitável. Eles falaram que esperar a chuva parar um pouco. Então eu gostaria que o Clodovil honrasse a palavra aí para vir ajeitar essas ruas aqui, visto que até o final do mandato do prefeito, todas as ruas de Anápolis vão estar asfaltadas, né? Muito obrigado e bom dia, Demar. Fala, comunidade. Demar, você podia dar um jeito aqui no Copacabana tomar, os ladrões que estão entrando de dia aqui. Aqui a polícia passa na linha do ônibus, não sabe aí para as outras ruas aqui, ó. Boca de fumo aqui, pro lado do vento aqui, ó. Dá um recado pra polícia para nós ver se vocês podem ajudar nós aqui. Obrigado, então, bom dia. Bom dia a todos vocês que telefonaram. Bom dia a todos vocês que estão acompanhando nosso programa. Muito obrigado pela participação.